Às vezes parece que eu não tenho medo. Às vezes parece que eu não tenho dúvidas. Às vezes parece que eu não tenho nenhuma razão pra chorar. Você esquece que eu não sou de ferro, e até o ferro pode enferrujar. Você esquece que eu não sou de aço, faço questão de provar. Olhe pra mim enquanto eu me quebro. Algumas no chão.